Indicativo de frequência. Esta é a ZYL 295. 295. Sintonia 890 kHz. Rádio Clube AM de Inhapim, Minas Gerais. Um sistema de comunicação da Igreja Católica de Inhapim, trabalhando e evangelizando toda a comunidade. Rádio Clube de Inhapim. Música, informação, notícias, esporte. A realidade dos fatos na velocidade da comunicação. Rádio Clube de Inhapim. Uma credibilidade reconhecida por nossos ouvintes. Inhapim, Minas. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Clube AM 890, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Programa Experiência de Deus aqui, na Rádio Clube AM de Inhapim. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. A melhor programação do Rádio AM, Clube 890. Depois que eu conheci a Rádio Clube de Inhapim, a paz e a alegria sorriram pra mim. Meu dia tem mais vida e eu sinto a emoção. Eu tô ligado na melhor programação. Na roça, na fazenda ou dentro do meu caminhão, fico feliz quando começo a trabalhar. Saudades da família, todo dia é assim. Então eu ligo a Rádio Clube de Inhapim. A estrada é perigosa, tô com Deus na direção. Levo e trago o progresso para nossa região. Pelas ondas da alegria, sempre volto ao meu lar. Ouvindo a Rádio Clube, eu quero me informar. A melhor coisa do mundo é ficar ligado aqui na Rádio Clube de Inhapim. Na Rádio Clube de Inhapim. A partir de agora, o seu rádio vai virar uma festa verde amarela. A 890 passa a apresentar o melhor da música sertaneja. O cheirinho de terra com sabor da natureza. Agora, na Rádio Clube. Programa Clube Sertanejo. O melhor da música verde amarelo. Na Rádio Clube. Da música sertaneja entrando no ar pra você, meus amigos. Quinta-feira, 22 de dezembro de 2021. Uma ótima tarde pra você, onde quer que esteja. Aumente o volume do seu rádio e vamos juntos até às 19 horas. Você pode participar com a gente ligando aí no 3315-1299 ou mandando pra gente a sua mensagem. É o mesmo número, 3315-1299. Escolha qual sucesso você quer ouvir e pra quem você manda. 17 horas, 8 minutos e iniciando a nossa programação de hoje, nós vamos curtir por aqui o sucesso de Os Barões da Pisadinha, cantando com Thiago Brava, Casa de Praia. Logo na sequência, canta Nayara Azevedo, Showzinho de Recaída. Thank you. A melhor programação do Rádio AM, Clube 890.